perdas de animais, as instalações, as vedações, e mesmo as palhas que tinha armazenadas para os animais, foi tudo. Isto foi tudo consumido pelas chamas, salvei a casa e a queijaria. O Paulo Rogério era neste momento o produtor com o maior efetivo animal dos ovinos Serra da Estrela, ou seja, os necessários para a produção do verdadeiro queijo da Serra da Estrela. No Conselho de Oliveira eu era o produtor com mais ovelhas, Serra da Estrela. Tinha 300 ovelhas e separadas em dois lotes que trabalhava todo o ano. Eu conseguia fazer queijo Serra da Estrela durante o ano inteiro. Tinha também, dada a dimensão, eu tinha dois lotes de ovelhas em que um paria, dava leite de inverno e outro dava leite de verão. E para piorar a situação, os animais que morreram queimados eram os que estavam agora para dar leite na época de inverno. Portanto, está comprometida agora a produção do queijo da Serra da Estrela e até do requeijão. Por esta altura, já se começavam a ver e bem os seus requeijões nos pontos de venda. Sim, os requeijões e o queijo tinha-se visto ao longo de todo o ano, embora que no verão foi um verão muito, muito seco, como toda a gente se apercebeu, e nós sentimos isso mais para alimentar os animais e a falta de pastagens verdes, principalmente, nós tínhamos que alimentar mais à base de palhas. E tive produção de verão menor, porque também dada as condições climatéricas, agora que estava a arrancar em força, tanto com a produção de leite dos meus animais, como dois pastores, que também um foi mais afetado do que outro, a produção da queijaria está parada. Eu estou com 12 litros de leite na queijaria por dia, o que é significar dizer que estou parado. Portanto, dizia que só daqui por meio ano é que consegue ter produção de leite para o requeijão e para o queijo. E na minha exploração, só daqui por meio ano, porque o efetivo que ficou está neste momento em cobrição. Portanto, 5 meses de gestação, mais um para alimentar os borregos, no mínimo meio ano é que eles começam a dar alguma rentabilidade. Estes 6 meses vai ser só ainda gastos em cima do que já está de prejuízo. Portanto, muito prejuízo que resultou deste incêndio para a sua unidade. Viu o seu efetivo animal reduzido a metade? Sim, cerca de metade, porque tenho ali alguns animais que ainda saíram debaixo das chamas e estão queimados, que vão ter que ir para matadouro. Os que escaparem, porque estão a ser abatidos ainda alguns. O veterinário tem vindo ao terreno ver como é que eles estão. Ainda ontem abateu um, já abateu mais três anteriormente. Estão ali mais quatro, principalmente, neste momento, devem ser também para abater. E o resto do efetivo que eu conseguir recuperar é para matador, porque elas nunca mais vão dar leite. Este efetivo nunca mais vai dar leite, é mesmo para abate. Oh, Rogério, e dentro daquilo que são os seus objetivos, é a sua vontade recuperar o efetivo, repor os animais perdidos, há possibilidade disso, de reerguer a sua queijaria, tem esperança no futuro, como é que encara os próximos tempos? Neste momento estou a encará-los mesmo muito mal, porque disse que há ajudas. Eu sou uma pessoa que podem dizer que eu sou pessimista, mas é a realidade, é um bocado ver para crer. E eu aqui tenho o problema de estar aqui meio ano agora sem produção. Eu com meio ano sem produção eu não consigo sobreviver, porque os encargos estão mensalmente a cair, de maneira que ainda não sei, a minha vontade é mesmo de tentar continuar, voltar ao mesmo, mas muito dificilmente, se não houver ajudas, eu não consigo, sem ajudas eu não consigo, porque se eu perdesse, eu estimo perder 100 mil euros, ainda não fiz contas, por alto... O prejuízo na ordem dos 100 mil? Se não for mais, mas por baixo eu vou dar aqui o valor que eu estou a dar, é um bocado por baixo, 100 mil euros. Não é só perder os 100 mil euros, é não, agora não ter continuidade para poder recuperar, estar parado. Portanto, isto não representa 100, representa mais 50 ou mais 60 em cima do que perdi. O Paulo Rogério era responsável, a sua queijaria, pela produção média de que quantidade de queijo? Variava desde o verão para o inverno, da minha produção só, ou da produção também dos pastores a que eu comprava, mas variava entre 4, 5 queijos por dia até 50, 60 queijos por dia. Acabava também por ser um dos maiores produtores de queijo Serra da Estrela, porque o Paulo Rogério também certificava boa parte do seu produto. Certificava uma parte do meu produto e não certificava na totalidade, porque também havia clientes principalmente os clientes que vinham à porta não queriam. No caso do requeijão, não havia mais valia para certificar aqui localmente, e muito queijo também era vendido localmente sem ser certificado, porque algum também não tinha características para tal. Para ser certificado, não é só ser o leite, mas depois também obedece a outras características, tamanho, crosta, peso, e daí que havia um que era certificado e outro não. Mas pronto, neste momento nem um nem outro não tenho nenhum. E o requeijão, quantos é que fazia por dia? Também variava com os litros de leite. Se houvesse muito leite havia mais requeijão, se houvesse menos leite havia menos requeijão. Isso estava tudo ligado à entrada de leite na queijaria. O Paulo Rogério, para além das ovelhas e da produção do queijo e de requeijão, também se dedicava à área florestal, agora também mais comprometida devido a este forte incêndio. Sim, eu também nos tempos que mais livres, não é que tempo livres não havia, mas nos tempos mais livres também me dedicava à limpeza de matos e ao comércio de lenhas. E, portanto, limpavam os matos, umas árvores, tanto da exploração como de outros lados, e fazia lenha e vendia. Neste momento ardeu cerca de 50 metros de lenha, ardeu o rachador, a lenha que se vê, as árvores que se vêem estão todas pretas, ninguém vai querer lenha preta, porque isto é mesmo assim, ninguém quer pegar numa cavaca e sujar as mãos, ter que ir lavar logo as mãos a seguir. E nos terrenos para limpeza de matos estão limpos, neste momento estão todos limpos.